vejo nas ruas crianças descalças, famintas vagando, mendigando pão. Eu vejo nas mesas dos bares rolando cervejas e os homens gastando milhões. Eu vejo velhinhos dormindo nas praças, sob viadutos, no frio, no calor. Então me pergunto, o que será isso? A voz da razão diz, é crise de amor. Tá faltando calor humano, o homem faz planos pensando no eu. Não ajuda, não estende a mão a quem necessita de um pedaço de pão. A Bíblia sagrada previa, o amor esfriaria, vemos se cumprir. Daí o meu grito de alerta, sem amor jamais se pode ser feliz. Homens, em nome da paz, se armarem pra guerra na terra e no ar, com mísseis guiados por computadores, pra espalhar horrores por onde passar. Eu vejo milhões gastos em fantasias, que após quatro dias perdem seu valor. Então me pergunto, o que será isso? A voz da razão diz, é crise de amor. Tá faltando calor humano, o homem faz planos pensando no eu. Não ajuda, não estende a mão a quem necessita de um pedaço de pão. A Bíblia sagrada previa, o amor esfriaria, vemos se cumprir. Meu grito de alerta, sem amor jamais se pode ser feliz. Tá faltando calor humano, o homem faz planos pensando no eu. Não ajuda, não estende a mão a quem necessita de um pedaço de pão. A Bíblia sagrada previa, o amor esfriaria, vemos se cumprir. Daí o meu grito de alerta, sem amor jamais se pode ser feliz.